escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. O Serabuna, Akum, Inchaput, alegues tu ou alegue eu. Bem-vindo, se compa ascoltator, a como havem interpretado que no programa Alex Tu ou Alex Eu, programa de Portugal, as interpretado de modo diferente em romaneste, pentru que am ceva foarte special ce zic pentru o persoană care ascult în România, în Călăraș, mai exact în Oltenița, Adriana Florea, care ascultatora te ascult, program Alegi Tu o Aleg Eu, și așa, de un mod foarte original, s-a început program Alegi Tu o Aleg Eu, doi prezentatori, eu, Carlos Bonaparte și Nuno Miguel, acum in, și doar în português. Olá, Nuno. Traduzindo o que o Carlos disse, eu sou um dos locutores deste programa, começa agora, que é a emissão 151, mas vou passar a palavra ao Deus deste programa e desta rádio, que é a pessoa que realmente interessa, que é o Nuno Miguel, foi isso que ele disse. Exatamente. E que gosto muito dele, disse também que gosta muito de mim. Pois foi por aí. Foi mais ou menos isso. Portanto, estamos aqui sábado 16, não é? Deve ser. 16 de novembro de 2013, para a emissão 151, daquelas que o Carlos gosta muito, porque vai ter 6 músicas e porque é uma capicua, ele gosta muito de dizer capicua. Acho que é por rimar com nua e sou toda tua e deve ser por aí. Bom. E coisas terminadas em ua? Como por exemplo... Universidade de Aveiro. Ua. Não. Ah, ua. Ua, ua, ua, ua. Só que não é ua, é u-a. É diferente. Ua. E hoje é o dia que eu fiquei a saber que há uma língua gestual portuguesa, já que hoje, sexta-feira, dia da gravação, dia 15 de novembro, é o dia nacional da língua gestual portuguesa, e fizeram um programa para surdos na rádio, que é muito interessante. Bom, um dia acho experimentar o programa Ceguinhos e Surdinhos. Por acaso foi pena, porque eu ia dizer também a data do programa, mas não disse. Foi pena. Caras, é que agora nem tens a oportunidade de dizer nem nada. Oh. Pois. Oh, mas aquilo era um momento, não é? Aquilo era um momento especial, não é? Era um momento... Para a semana eu começo a emissão em mandarim, para ver quem é que manda nisto. Bom, portanto, o Carlos vai dizer como é que está. Estou bem, brigadinho. Ou já disseste há um bocado naqueles minutos todos em que eu não percebi. Não, não. Já agora para os ouvintes, ainda bem que disseste, para os ouvintes não perceberam. Basicamente, abri os cortes tu escolho desta forma, ou seja, dizendo alegues tu ou alegue eu, ou seja, escolhes tu ou escolho eu. E pronto, expliquei que o programa ia abrir de uma forma diferente, em romeno, porque há um ouvinte que nos escuta. Sim, há um ouvinte que nos escuta. Essa é verdade. Não, não entendo. Ah, bom. Na Roménia, e especifiquei a cidade. Não disse ora, que é a cidade, foi lá para o meu, mas disse Călăraș, Oltenița. E daí entende-se, ela entende. Pronto, não foi o romeno perfeito, mas já foi um romeno suficientemente satisfatório. Sim, podemos dizer que se eu estivesse na Roménia, qualquer... Não percebi um caraças ou tudo. Não, qualquer romeno me entenderia. Um taraças. Pois, também é verdade, um taraças. Qualquer romeno me entenderia. E se não me entendesse... Usar o deles. Pois, exatamente. Basicamente. Falava inglês, não é? Sim, sim. Ora, aí está. E de resto? Está tudo comandante, quartel-geral em Abrantes. Amém. Então vamos. Também. Pois. Então vamos à música, que é o que interessa, na verdade. Vamos lá. Não, primeiro deixas a tua previsão para o Portugal-Suécia, que nós estamos a gravar isto antes. E assim amanhã já vou gozar com ele. Pois não sei. 2-1 para Portugal. Eu, por acaso, aposto... Eu ia dizer 3-1, mas 3-1 parece muito. Os mercados se for ao contrário. Não, é que eles marcam golos a torto e direito. Já nós... Não, eu parece que aqui vamos ganhar por 2-1 ou por 2-0. Estás a imitar? Acho difícil a Suécia não marcar nenhum gol, mas pronto, pode acontecer. Né? Temos aqui o Rui Patrício, caraca, não é assim um guarda-redes qualquer. Eu que sou franco, eu também fico. Ora bom. 2-1 ou 2-0, pronto. Isso, ou 1 ou 2-1 ou 2-0, isto no Totobol não sabia. Ou é uma coisa ou outra. Ah, tá bem. Então, Portugal 2, Suécia 0. Por falar em Portugal, senhor, falta cumprir-se Portugal. É o último verso do poema que vai abrir a emissão de hoje de Escolhas Tuas, escolho eu. Um poema que começa com Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Não sei o que é que Carlos Bonaparte terá a dizer sobre esta frase muito conhecida, que é simplesmente o primeiro verso de um poema que vamos escutar. Primeiro, porque poderia ser primeiro que o último, mas é primeiro que tudo. É o poema, só podia ser primeiro que o segundo. Pois, exatamente. Primeiro vem uma coisa logo tu... Exatamente. Que é, Deus quer. Só por aí... Se é logo uma ilusão, levaste a todos à mentira, já estragou o resto do verso. Exatamente. Já nem me pudesse falar mais sobre este verso. Até pronto. O homem sonha, a obra nasce... Depende, não é? Depende. Às vezes não sonha, às vezes só deseja. Não é? Por exemplo, quando uma pessoa quer ir... aquele lugar, estás a ver? Às vezes não sonha, às vezes desperta, está a sonhar que está. Pronto, ainda vai a tempo de. Pronto. E às vezes a obra nasce no sítio errado, também é verdade. Estamos nós num momento de conturre cheio de algo histórico do nosso país e ele veio-me falar de cocós e assim. E não era tão explícito, mas pronto. Não, não. Até porque podia não ser propriamente por aí. Não, não, não. Podia ser outras coisas, não é verdade? Exatamente. Eu vou escolher esta música, que vocês vão perceber daqui a um bocado qual é, para quem ainda não percebeu. Olha, arrumei a certeza que não percebeu qual é a música. Está a perguntar qual é que era? Hã? Está a perguntar qual é que era? Está, ok. Ah, pois não percebeu qual é que é a música, para não. Pois já não percebeu. Já vai percebendo português, já. Bem, eu escolhi esta música porque no sábado passado, no dia 9 de novembro de 2013, eu apareci num certo local chamado Colisa do Porto. Porto. Por acaso, foi a segunda vez que fui lá este ano. A primeira Porto. Foi com um ceguinho, coitadinho. Ele não está cá para ouvir. Ai, uau, não tem nada a ver. Tu já deixas sonhar com a beira ou alguma coisa assim. Estive à beira disso. Deixa-te saber. Eu fui até lá. E a verdade é que... foi uma noite especial. Continua aquela sequência de coisas que me andam acontecendo. Porque cheguei lá e encontrei-me logo com um primo meu, que já referi aqui quando nós escutamos a Tuna Académica da FEP com quando numa noite fria a tua noiva te falar para ir e para voltar a desconfia. Quando vimos a desconfia, uns tínhamos. E cruzei-me logo com ele lá dentro, depois de estar com o irmão dele cá fora. Estive lá com ele, mais uma conversinha e tal, com a família com quem já não estava há algum tempo desde a última vez. Falámos e depois andámos à porrada. Depois fui para um local que eu nunca tinha ido, no Coliseu, mas a partir de agora, quando for lá, ou seja, uma vez de dois em dois anos, ou mais ou menos assim, vou para aquele local que são chamados as frisas, que as pessoas evitam, mas isso são as pessoas normais. Porque pensam que aquilo vê-se mal e está-se de um lado para o palco. Para quem não sabe, as frisas são os lugares junto ao palco, mas num patamar superior, um pouco acima do palco, se for no primeiro andar, se for no segundo, terceiro, mais acima se está, mais perto do teto. E é um local que está lá à frente, de um lado. Só que aquilo, chega-se lá... Primeiro tive a sorte, porque fui a única pessoa que comprou um lugar para ali. Portanto, eu tinha um T2 só para mim. As cadeiras, tinha 6 cadeiras para mim, portanto, estás a ver, uma nádega numa cadeira, outra nádega noutra, um pé noutro. E depois outra cadeira para os meus bens pessoais. O saco dos valores, como havia nas aulas de educação física. Qual é a piada? Nada. Alguém percebeu porque é que ele se começou a ouvir. Eu não. Bem, não interessa. Aquilo era tudo meu. Ainda havia 6 cabides para eu pendurar cada peça de roupa que quisesse, não é verdade? Exato. E depois em outro local, 2 prateleiras. Ou seja, eu estava ali, estava quieto, meu. Ah, patrão. Por acaso foi bonito estar lá. Depois, conheci muita gente nova. Ao intervalo estive a falar com... Claro, se conheceste muita gente era nova. Ora, muito bem visto. Oh, doutor. Conheci muita gente. Foi giro aquele acumular de situações, sobretudo ao intervalo e no fim. E, para fechar a noite... Já me acabei do microfone, estava quase. Fechar a noite... Sim, tive... é sentir com o meu cavelo, sim. Tive uma conversa inesperada. O Carlos Bonaparte já me ouviu falar, já começou há mais de um ano, a história de eu ir a um certo seminário, umas certas missas. Okay. E desde a primeira vez que fui lá que me captou a música de lá. Não só o ambiente e o que se diz lá, mas também a qualidade da música, a qualidade da intérprete principal, que estava, quando fomos ver a Ana Moura, foi a primeira pessoa que eu vi quando entrei no Coliseu, estavam lá de pé, e desta vez estavam lá outra vez. Mariah Mendes? Não, eu uma... esqueço. Estive a conversar com ela, foi uma conversa bonitinha, jeitosa. E o que eu vi em palco? Vi o 20º aniversário da TAFEP, a Tuna Académica da Faculdade de Economia do Porto, uma faculdade que me vai dizendo, que me vai tendo as suas relações comigo na minha existência e passagem efêmera para o universo, e que ofereceu várias melodias, quer no final da primeira, quer no final da segunda parte, bem construídas, até porque na segunda parte tiveram a contribuição da Orquestra Juvenil Passos Brandão, da Academia Passos Brandão. Foram lá com violinos, com instrumentos de sopro, com um tambor e tudo. Foi diferente do habitual e até para os próprios elementos, com piano, para os próprios elementos da orquestra, deixaram a música erudita e centraram-se noutro tipo de música. Estou a falar bem, Carlos Bonaparte. Não. Portanto, uma noite diferente até para eles. Teve outras contribuições, logo no início o Economia, o coro da Faculdade de Economia do Porto. A tuna feminina da FEP também cantou. A tuna feminina de Psicologia. E mais alguém que certamente é muito importante, mas que agora... o grupo de fados, obviamente, também da FEP. E um momento que eu achei muito interessante foi ver os fundadores da TAFEP, que hoje têm os seus 40 anos, no palco. Estavam lá 7 ou 8, não sei se foram todos aqueles os fundadores, e que fizeram lá um momento só deles, e depois juntaram-se aos demais. Porque em cada grupo também juntaram elementos antigos, percebes? Uhum. Que hoje já estão longe da faculdade há muito tempo, mas voltaram ao palco e voltaram à tuna naquela noite de sábado, 9 de novembro. Safado. É, são safados. E é curioso que... Há cerca de um ano, há pouco menos de um ano, eu trouxe aqui, no dia 1 de dezembro de 2012, acho que foi nesse contexto, uma música de uma tuna chamada Traçadinho. Desta vez... Não foi nada. Foi no dia 24 de novembro. Desculpa-me, Carlos Bonaparte. Foi no dia 24 de novembro... Que não é assim que tens que dizer. Senhor Carlos Bonaparte, desculpe isso. Tem que ser assim que se diz. Desculpe isso. Entendeu? É assim que se diz. A quarta música de 24 de novembro de 2012 foi Leiria dos Estudantes de Ijetuna. Lembras que eu te disse, tivemos a descrever aquela voz? Muito coisa. Eu não gostei, disse que tinha sido uma voz de tabaco. É, deve ter sido. Porque na sábado anterior, ou seja, 17 de novembro, por acaso muito próximo de 9 de novembro, fui ver uma noite também de tunas, na altura em Vila Nova de Cagaia e não no Porto. Que eu não fui porque. Porque és burro. Já não sei. Não, era. Não faz-me confusão tanta multidão. É isso. Por isso é que vou já namoro passado 2 meses. Mas é diferente. Não. Espera, um parênteses. De meia hora. Não. É que num espaço. Num conceito. Primeiro, um coliseu é um coliseu, não é uma coisa qualquer. E depois. Ou seja, as pessoas ou são comportadas, ou se comportam, ou são postas lá fora. E segundo. É aquela coisa, era música calma. As pessoas não falam andar a saltar. Iuhuu! Fazer grande festival. Tá bem. Bateu palmas e tal. E havia um gajo que bateu na barriga. Um gajo? Isso não se diz um gajo. Peço desculpa por dizer um gajo. Foi assim sem querer que saiu o gajo da boca para fora, estás a ver? E o couto-couto, que é curioso, e em relação ao final do ano passado e em relação ao final deste ano, tem a ver com os escolhos. Escolho eu porque eu lembro que naquela noite, 17 de novembro, quando eu fui ver Noite de Tunas em Gaia, decidiam logo quais seriam as músicas, não sei se foram as três, foram duas delas, da última emissão de 2012. Aconteceu o mesmo no sábado, quando eu decidi qual seria uma... Quando eu conversei sobre o tal elemento cantoral, também foi elemento da tuna feminina da FEP, quando no final do espetáculo estive a conversar com ela, também já defini qual será uma das minhas últimas músicas de 2013. Já viste que engraçado que isto é? Tem muita piada, isto vamos rir todos. Faz aquilo como na semana passada. Bom. Portanto, com referência a isto tudo e das grandes recordações que o Carlos tem das suas passagens com as tunas académicas, nós vamos escutar a tuna académica da FEP a cantar. E há outra coisa, eu escolhi esta música porque, além de a terem interpretado no sábado lá no Coliseu, é das primeiras músicas que eu tenho no meu computador. Compi, compi, la la la la la. Porque no meu amigo Compi já tem lá essa música há muito tempo. Foi das primeiras cantadas por tunas. E das primeiras, no geral, que eu tive no meu computador. Isto já, sei lá, 2006, não sei. 2007. E que é, para mim, a melodia mais bonita que a Tafep canta. E, além disso, é um poema que nos faz reportar o nosso 12º ano, quando estudamos o grande homem Fernando Pessoa, a seguir ao Álvaro Reis, o maior artista do século XX, na história portuguesa. Claro. Diga, faz agora. Eu tenho uma dúvida. Eu ainda não sei que música que vou escolher para responder. É o costume. Mas só uma pergunta. Será que eu posso escolher aquela música de lá da Felpe, que se chama... A Curta das Brasileiras? Podes dizer a curva que ninguém entende. É a curva das brasileiras. A curva da brasileira. É jeitosa. Pronto. Anda, anda. Posso... sem parar. Exatamente. No duvido. É melhor, não sei. Até porque o ritmo não tem muito a ver. Bom. O poema é da autoria de Fernando Pessoa. Faz parte da mensagem. Mais concretamente, da segunda parte da grande obra mensagem. Chamada Mar Português. Isto já foi escrito entre 1913 e 1934. Portanto, a parte final já era nascido. Lembro-me de o ter acompanhado nas suas idas ao ópio. Bem, Deus quer o homem sonhar obra nós. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse. Sagrou-te e foste devendando a espuma. Estás a entender que nós já estamos no banho. E a orla branca... E a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até o fim do mundo, viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda, do azul profundo, e quem te sagrou, criou-te português? Do mar e nós em ti, nos deu sinal, cumpriu-se o mar, o império se desfez. Desfez! Senhor, o que é que falta cumprir? Falta cumprir-se Portugal. Mais um poema forte deste senhor que, no 12º ano, chegaram a dizer que era o meu bisavô. A sério? Sim. Por causa das parecências com certas, sobretudo com o Ricardo Reis, não propriamente com o seu homónimo. A primeira música vai ser interpretada pela Tafep, da autoria de Fernando Pessoa, e melodias da sua autoria ou não, vamos escutar. Da sua, da tuna. Vamos escutar O Infante. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrou-te e foste desvendando a espuma. E a orla branca foi de ilha em cor, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir ascultatore. Guten Abend in alemão. Heute ist... pois, está bem. Bom, eu estou 16 muito... 16 de novembro de 2013. É, exatamente. Estou muito chateado com o Carlos Bonaparte, que ele ainda não me disse uma coisa hoje, desde que eu cheguei aqui. Ainda não viste que eu cortei o cavião? Ah! Estás um tipo mais fixe. Olha! Ouviram aqui uns barulhos caseiros? Deixem de lá. Sim. Ah, porque perdeu o barulho? Estava outra vez. Bem, não interessa. Ah, agora. Mim, diz. Hã? Ah? Quem? Coisa. Quem fala agora? Eu? O cão? Ou tu? Não, o cão. Já está para a frente. Dinho! Vamos começar com aquela coisa que é, ver quem é que acertou nos... Era isso que eu ia dizer, engraçado. Por acaso eu disse, olha... Não me deixas ir embora de mim, para não. Não. Deixa lá, não perder grande coisa. Não, mas eu por acaso ia perguntar, oh... Olha, o que é que tu me disse se a gente fosse fumar um charro aí com a Miley e com a Emma? Logo com aquele apresentador, o Red Fool, o Bitoku, não sei como é. Aquele que era do General FAU. Não sei como é que chama o homem. Red Fool, Red... Ah, não sei. Só com aquele apresentador ganharam logo uma boa porcaria. Bem, eu lembro que há 2 anos eu ganhei para aí 7-1. No acertar os nomeados. No ano passado ganhou o Carlos 7-6, ou 8-7, ou 6-5, foi assim. Por isso hoje vamos desempatar, desempatestar. Vamos desempatar isto. 3 cada vez. Melhor música. Estamos a falar, para quem não acompanhou a semana passada, dos prémios MTV Europe Music Awards, portanto, os prémios de música da Music Television, MTV, que decorreu, a cerimónia que decorreu no domingo passado, dia 10 de novembro, em Amsterdão, na Holanda. Portanto, na previsão para a melhor música do ano, 2013, o Carlos disse Shine with the Diamonds, Diamonds are da Rihanna, o Nuno disse Get Lucky. Os Daft Punk, lá com o Parel. E quem ganhou foi? Bruno Mars. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Zero. Melhor artista pop, o grupo pop. Carlos, Miley Cyrus. Nuno, Justin Bieber. E quem ganhou? One Direction. 00. Melhor artista feminino. Carlos, Miley Cyrus. Nuno, Lady Gaga. E quem ganhou foi... Katy Perry. Para já achamos muito bem. Mas olha que a Miley Cyrus surpreendeu-me. Nos dias de hoje, uma cantora, ainda por cima do estilo, sobretudo do estilo pop, o desempenho dela foi só cantar com uma imagem atrás dela, uma imagem dela em grande plano, e mais nada, ela não saiu do sítio. Não houve fogo de artifício, não houve cambalhotas, não houve coreografias trim-tim-tim. Só foi ela com o microfone, lá parada, uma roupa um bocado esquisita, parada, a cantar, e pronto, foi assim a música toda. Após dias correm. Não sei. Também foi a Wrecking Ball, não? Wrecking Ball, sim. Pois. Essa é mais calminha também. I'm gonna get the Wrecking Ball. Vamos lá à segunda música de hoje. A primeira que não interessa. Chega para a frente. Mas tenho que mostrar uma coisa. Ora bem. Vamos ao... Tenho medo. Depois vamos ouvir uma música. Se eu só agora que estou a pensar... Eu vou-te dizer o nome do grupo e tu disse-me se já passou aqui. Ai, o caraças. Grupo de Música Popular Portuguesa, Altura Musical de Santa Marinha. Não. Fiz. Nunca vejo isso. Um grupo do qual eu fiz parte durante 16 anos. Portanto, uma vida. Uma vida? Já tens 75, estás a dizer que é uma vida. Deixa de ser uma vida. Está bem, está. Quem chega aos 16 anos já viveu alguma coisa. Passou o Outono na Medicina do Porto, certo? E a Magna Tuna Cartola, certo? Certo. E a Tuna de Letras de Porto, e a Getuna, e a de Coimbra, blá blá blá blá. Se escrevesse Santa Marinha era mais fácil. Passou o Ter Amigos é Fortuna. Era bem. Ah! Fortuna. Mais. Era caso para dizer. Eu sim, Martuna! Sim, e porquê é que vamos ouvir a Tuna Musical de Santa Marinha situada na Rua Torta? Ora bem, vamos ver por vários motivos. Primeiro, é uma recordação. Isto foi, eu perdi este espetáculo. Eu perdi, ele está ali no disco. Se o disco do meu amigo for recuperável, esta altura já não deverá ser, mas de todas as formas, se for recuperável algum dia, digamos que... Voltas a ter. Volta a ter. Mas para todos os efeitos, senão só fica uma música deste concerto. Foi realizado no Marco. Marco Canavês ou Marco, não, não, Marco, Marco Gaia? Sim. Marco do Candal. Foi realizado na coletividade do Marco. Clube Desportivo do Marco. Exatamente. Situado na Rua do Marco. No Clube Desportivo do Marco. Onde morava a casada. E mora a prima. Exatamente. E onde moravam os Filomenos. Exato, exatamente. E acho que ainda mora. Pronto. E então... Onde tu passaste 3 quartos de hora dentro do carro. Pois enquanto foi. Eu fui para a casa de alguém. Bem. E então. Digamos que eu estive. Portanto, estive. Nessa coletividade. Que aliás é uma coletividade bastante singela. Pequenina. É. Onde eu estava no dia em que o Deco se estreou. Faz agora 10 anos. Já vês? No dia em que o Deco jogou pela primeira vez por Portugal e contra o Brasil, que eu lembro que estávamos lá a fazer espetáculo. Uhum. E mas ao mesmo tempo é uma coisa muito acolhedora. Sim. Também não há muito espaço para deixar de ser acolhedora. Isso tem que ser ali tudo bem acolhadinho. Mas é daquelas coisas que... É assim. Digamos que... Sim. Pronto, foi um grande espetáculo. Para mim ficou na memória. Porque tivemos a sala cheia, o que não é difícil. É difícil ter uma sala cheia, mas não é difícil que aquela sala enche. Levavas uma dúzia de familiares e já ficava quase. Pois, foram alguns. Foram. E pronto, mais as pessoas que lá estavam da turma. Mas respeitem com o Marco, que durante muito tempo foi dos melhores do país em ténis de mesa. Pronto. Agora acabou, não foi? Não sei se acabou, mas nunca, não sei. Pronto, mas... E a noite ficou marcada, a sala estava cheia e depois... Tu foste ao palco e foste ao chão? Não, pronto, aquilo... Nunca isto? Não. Então qual é a piada dessa noite? Tivemos uma atuação que rondou a hora e meia. Tivemos uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia quase. Sem intervalo? Sem intervalo. Não lembro. Não tomas nada, não estiveste lá. Até não estive. Tiveste? Tive, não. Pois, me parecia. Mas foi... Mas é verdade, uma hora e meia... Um bocadinho mais, para uma hora de 35, sem intervalo. Sempre a dar-lhe. E digamos, tocamos várias músicas. E uma delas, eu escolho por vários motivos. Não só por ser a única sobrevivente, mas se já aí o foi por um motivo especial, foi porque eu coloquei um lugar à parte. Porque esta música era cantada até 99. Ou seja, entre 96 e 99, por uma rapariga de quem eu gostava bastante e que em 99 descobriu que, enfim, nos piores motivos, ou seja, foi para o hospital inconsciente, com os sinais de vitais fortemente alterados. O que aconteceu basicamente foi que ela descobriu que tinha diabetes. Mas foi uma coisa arrependida. Ela era uma rapariga bastante magra, não exageradamente, mas. Sabes, é como ter... Pronto, era elegante magra. Pronto. Não era esquelética, mas era elegantemente magra. E então... pronto. Ela teve mais de uma semana internada no hospital, etc. E entretanto... Mandou-me uma coisa muito singela. Que foi uma bola. Daquelas de tipo de praia. Bom, e era ela que cantava essa música. Este senhor da langa que nós vamos ouvir hoje. Ela cantava essa música... E claro, depois aquela doença avalou-a profundamente, porque apesar de ser diabetes, alterou bruscamente a rotina dela, as liberdades dela. Na escola, passou de um menino normal para ter uma menina com problemas. Mas sim, era uma pessoa de quem eu gostava bastante. E gostei, enfim, eu gostava de duas ao mesmo tempo. E gostava muito das duas. Depois achei que gostava dessa. Ficou só a outra, até 2001. E entretanto, aliás, eu depois continuei a gostar dessa. Eu, enfim, eu gostava dos ao mesmo tempo. Depois, eu só em 2005, lá com a casada, como tu dizes, só dessa é que foi a primeira vez que eu gostei exclusivamente de princípio ao fim de uma pessoa. Princípio ao fim. Gostei. Sim, de princípio ao fim. Porque eu havia alturas em que só gostava de uma, depois gostava de duas, e depois sei lá, por exemplo, vamos lá pôr as coisas neste ponto. Esta é a A. E a outra que eu gostava também era a B. Deixei de gostar da B em 2001, porque me apaixonei por uma C. Deixei de gostar da A em 2002, porque aquilo que eu sentia pela C era tão forte, posso dizer que é a primeira vez, se calhar ainda que é adolescência, mas que amei uma pessoa. E a partir daí sim, foi a única. Ou seja, a partir daí sim, quando gostei de uma, não gostei de mais nenhuma. Dessa 2002. Mas, ou seja, mas essa não foi de princípio ao fim. Essa ainda apanhou uma parte minha em que gostava mais do que uma. Era conforme o dia. Na Lagoa Casada, foi a primeira vez que gostei de uma, apenas, de princípio ao fim, ainda foram 3 anos. Cuidado com isso. Foi em 2005 já? Foi 2003 até 2006. Sim. Mais coisa, menos coisa. E então, pronto, foi daquelas situações. E o que é que eu ia dizer? Ela saiu do grupo, porque a dança avalou de uma maneira brutal. Ela saiu do grupo, saiu da dança temporariamente, só continuou, depois retomou a dança, mas já não voltou mais ao grupo de música. Entretanto, foi a minha irmã que passou a cantar esta música, O Sininho de Além. Ou seja, o que nós vamos ouvir a gravação de 2003 é já a minha irmã a cantar, eu a tocar acordeão. E, aliás, são duas pessoas a cantar. Uma delas não interessa para o caso. Por acaso é o pai da primeira. Ou seja, desta que até... Sim. Fez parte do grupo. Cantava. Porque cantavam pai e filha. Cantavam pai e filha. Depois é que... E agora também é. Pai de uma e filha de outra pessoa qualquer. Sim. Pronto. Até pronto, é pai e filha. Até o cala-te. Pronto, estava no Digo Nadal. Até pronto, vamos à música. Não, mas é isso. Chama-se Senhor de Além. Foi por esse motivo que eu escolhi a música. Claro, responde mais ou menos à agenda. Em termos ideológicos, em termos de restante, não. Para todos os efeitos, uma turma universitária não é a mesma coisa que uma turma deste género, não é? Um grupo de música popular portuguesa. Mas pronto, responde mais ou menos ao mesmo contexto em termos de coisa. Muito bem. É por aí. A canção número 2 tem como título... Senhor de Além. Intérprete. Júlio Silva... E Elisa Bonaparte. Orquestração. Tuna de Santa Marinha. Mas agora este tema chama-se Senhor da Lei. Thank you. terceira intervenção. Escolhes tu, ou escolho eu. Vamos a Mazelos empatar isto. Vamos lá, MTV Music Awards. Oh, melhor artista masculino. O Carlos disse Justin Bieber. O Nuno disse Eminem. Calma, temos um primeiro vencedor. Ganhou o Justin Bieber. 1-0. Melhor artista ao vivo. O Carlos disse Taylor Swift. Nuno, Beyoncé. Ganhou Beyoncé. Melhor revelação do ano. Carlos e Nuno, Icona Pop. Ganhou Macklemore e Ryan Lewis. Mas digo para aí, mas achei que agora para fazer 1-1. Nova paragem para escutarmos o Filipe Pinto. E porquê é que eu escolhi o Filipe? Escolhi. Porquê é que escolhi? Escolhi vós. Porquê é que eu escolhi o Filipe Pinto? Pela mesma razão que no dia 9 de novembro de 2000, olha, curiosamente, a data do concerto com o Isil, no dia 9 de novembro de 2010, a terceira música foi no Soul Family, This Is For My People. No dia 12 de novembro de 2011, a terceira música foi Áurea, No, No, No, No. E no ano passado, no dia 17 de novembro de 2012, portanto, a primeira e não a terceira música foi Áurea, Stretch My Back. Isto porque no Soul Family, em 2010, e Áurea, 2011-2012, conquistaram o prémio de melhor artista português nos MTV Europe Music Awards. Desta vez, foi o Filipe Pinto. Ainda bem, foi ele. Primeiro, porque é este que é de Sama Média em Festa, não é? Tem a ver que sim. Não sei. Se é Bons Tempos na Rua Godinho Faria. Depois. Se não é, faria alguma coisa na Rua Godinho. Hã? Pois, exatamente. Depois, porque vai-me... A razão principal, eu já disse, é a referência ao vencedor dos prémios MTV e Music Awards em relação ao artista português. Começa a ser uma tradição aqui. Já vi uma pouca vergonha. Começa a... Não tem nada. Tem chave. Começa a ser... Pois. Fui eu que lhe disse em que... Começa a ser uma tradição aqui entre nós. Os MTV Music Awards. E mais uma vez, o vencedor do prémio do melhor artista português tem o direito, sim, a honra, sim, o privilégio de ter uma música incluída neste programa. Grama. Já agora, já que eu vou escolher a Insónia, que é a música que vamos ouvir, e que também tem a ver comigo, porque o padre me disser é o caraças. Não, por acaso, agora, ultimamente até tenho... Também adormeço mais facilmente porque ando sempre a acordar, não é com obras. Este ano é o ano das obras lá na minha zona. Já começaram agora mais uma, jogo no prédio lá. Como eu acordo facilmente, depois acordo, depois não dormo e depois coisas, igual. E aproveito esta música do Filipe Pinto para explicar o que já fui deixando aqui indicações duas ou três vezes. Se eu tivesse de fazer uma lista, um texto com uma lista que fosse do género 10 razões para, eu iria escolher 10 razões para considerar a telenovela Dancing Days a pior que passou em Portugal na última década. Estou a falar de Dancing Days porque esta insónia passava lá frequentemente, não era a música da banda sonora, não era a música de genérico, porque essa era o Se Souberes Adormecer. Essa música muito recente, Um Lugar ao Sol dos Elfins, que nada tinha a ver com o que estávamos a ver no genérico. Pronto, começo já. Genérico. Começa-se logo pelo início da novela, que aquilo era uma porcaria. Apareciam uns cubos e três das personagens, as duas irmãs, pois não eram irmãs, e a filha de uma delas, a aparecer de braços cruzados e a sorrir, e outra sorria, e outra não sorria, e pronto, o genérico era esse. E depois com uma música que não tinha nada a ver com aquilo que estávamos a ver, nem com o resto da novela. Mas tudo bem. Dá muito trabalho fazer genéricos em condições. Não é só arranjar títulos, também é fazer genéricos. Depois, o conteúdo da novela é a realidade. Já falamos aqui quando falamos sobre o mundo ao contrário. É a realidade, retrata o dia-a-dia dos portugueses. Mas eles enganam quem? Os portugueses têm... são aquela gente fina que passavam lá, que era só gente de... Parecia, não era jet set, mas assim um jet 6 ou 5. Os portugueses daquela classe. Pois, claro. Depois eram o tipo de conversas que havia. Eu às vezes não era obrigado a ver, mas para ter convívio familiar, um exemplo lá de casa havia e os outros viam. Havia cenas, e não era de vez em quando, era todos os episódios. Havia cenas que aquilo era um completo, era um vazio. Não dava em nada, era só para encher. Depois, a publicidade explícita que era. Havia cenas que, pior do que estarem vazias, só serviam mesmo. Estás a ouvir? Só serviam mesmo. O Carlos foi para a outra ponta aqui da sala número 5 do estúdio 3. Só serviam mesmo para fazer publicidade. E aquilo era tão fraquinho. Mas e depois há lá uma artista que eu. Uma não, há várias, mas pronto. Uma delas que vem. Nem vale a pena referir. A qualidade artista, atriz. Tem mania que é artista. É que a qualidade de alguns que estão lá, coitadinhos. E é que não é só isso. É que a Joana Santos e a Soraya Chaves, eu gosto, acho que são boas atrizes. Mas depois a terceira, o terceiro elemento deste trio, terceto, que também aparecia no genérico, muito bem conseguido, é tão fraquinha, aquela Joana. Mas pronto. E depois a amiga dela também era muito fraquinha. E depois o outro gajo que era o homem dela, que é o pai da filha dela, também era fraquinha. Ah. Coitadinho da novela. Isto para dizer o quê? Era o programa mais visto em Portugal. É um mundo cão. É o Diabo 4 e isto é uma pouca vergonha. Mas pronto, esta música foi logo associar a isso, mas é sobretudo pelos MTV Euro Music Awards, que daqui a pouco vamos já continuar para ver quem ganhou, que podemos desempatar isto. Para já está 1-1. Quer hoje, quer em relação aos outros anos, que primeiro ganhei eu, depois ganhei o Carlos. Mas vamos ouvir o Filipinho com Insónia. Pode ser? Pode ser. Vambora então, isto é só. Vambora! Então calma-te, deixa eu ouvir. Ah, foi! Anda lá, calma-te, calma-se, não, calma-se, não mete a música. Está bem. Pronto. Já te calaste? Já. É agora? É agora. Pronto. Ainda não? Calma-te um bocado. Agora. Escassas horas de sono, assim sento e recolho ao frio da insônia que vem em mim. Faz-me revirar o tempo, Expira. É isso que faço com a boca. Quer dizer... Nem quero saber o que é que faço com o... Queres que eu faça mesmo? Não. Ambar. Ah, pois, continuar aqui o desempate, não é verdade? O que acho que eu estou perdendo. Melhor vídeo. No Unicar disseram Lady Gaga com aplausos. Ganhou Miley Cyrus. O Wrecking Ball. Lá já aparece no UFX. Vamos embora. Vou estar nela. Portanto. Melhor artista rock. Carlos. Queens of the Stone Age. É o The. Não sei se tem o The. Queens of the Stone Age. É. Nuno. Green Day. Ganhou Green Day. Pois claro. Respeitei. Melhor artista de música alternativa. Carlos. Arctic Monkeys. Nuno. 30 Seconds to Mars. Ganhou 30 Seconds to Mars. Pois claro, respeito. Está mal. 3-1. Vamos, bora continuar. Eu não gosto disto. Vamos lá, Filipe. Eu não gosto. Já não quero saber do resto. Não. Vamos à Filipe? Não, eu vou à Filipe. Aqui isto não percebeu. Agora sei um bocado ao lado. Bem. Ora bem. Filipe Souza. Ora bem. É a próxima intérprete. Eu escolhi esta música por alguns motivos. Sabes, quando há um artista, ou quando há alguém na tua vida, que tu sentes que está... Ou um artista que grava um tema que tu sentes que é o seu último sucesso, ou então uma pessoa que te envia uma música, por exemplo, e sabes que aquela... Já falaste nisso aqui há uns tempos. Já. Não sei se foi do Michael... Não, não foi do Michael Jackson. Não sei, foi de alguém. Mas falei de um... Na altura, percebi que agora foi para outro ponto. De um artista, quando a gente sente que é o seu último grande sucesso. Agora aqui a minha questão é outra. Quando há alguém que te envia ou te fala de uma música e tal, e tu sabes que será outra música especial daquela pessoa. Que é que... Enviada para aquela pessoa. Exatamente. Enviada, que a pessoa fala, não sei o quê. Sim, sim. Está a conhecer. E tu sabes, sentes que já há uma queda e aquele é o seu último, suspiro, por assim dizer. Isso é o que acontece comigo, neste caso. Pronto, é daquelas coisas, não é? E depois temos aqui, sei lá, esta música faz lembrar uma coisa muito interessante. Faz lembrar a outra casa. O Estúdio 1? Sim. Porque apesar de ter sido lançada depois, salvo erro, acho que ela foi lançada no ano passado, esta versão. Acho que é assim dizer que das minhas escolhas... A de Filipe Pinto é mais recente porque é do ano passado, acho eu. É do ano passado. É. 2012. E a Filipe Pinto também é desta, de 2012. A indicação que está aqui já é 8 de janeiro de 2013. Ou isso, não, ou já é 2013. Sim. Mas sim, pode ter sido... Não, já é 2013. Foi logo no início de 2013. É. Pronto. E então, mas faz lembrar, ou seja, apesar de ter sido lançado depois, faz lembrar esta casa porquê? É que o Estado número 1, porquê? Porque eu... 8 de janeiro foi o dia do primeiro quadro da música. Também foi por causa disso que o Carlos escolheu. Foi. Soube agora. Mas... E falava porquê? Porque eu, aos sábados à tarde, na RTP Memória, assistia aos festivais de Eurovisão. E eu lembro-me de um festival muito curioso, em que o Carlos, do Carmo ganhou... Era um bocado difícil não ganhar. Exatamente. Ele só ganhou porque foi o único a cantar, que não sei se ganhava ou não, mas podia ser sim ou não. Mas... Mais incrível era ele ter sido o único participante e não ganhar. Pois, isso era. Mas por acaso ganhou. Por acaso ganhou. Ficou em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto. Foram 7 músicas, não? Foram. Ou 8 músicas, acho. Por aí. Foram 8 músicas. Incrivelmente ele ganhou. Era o único participante e foi em primeiro lugar. Exatamente. Pronto. E eu lembro-me, eu sei que foi o Shell de 76. Sim. Sei que em terceiro lugar ficou no teu poema, que é uma música que ficou muito mais imortalizada do que esta. Mas. E no segundo, Estrela da Tarde, se não me engano. Ah, isso eu não sabia. Mas já não me recordava. Acho que é meu amor, eu não tenho certeza. Mas em terceiro ficou, eu lembro-me porque eles no terceiro lugar, eles fizeram uma pequena pausa, digamos assim. Para conferir, porque achavam que ficava pior, achavam que ficava melhor sem aquela. O violoncelo, como é que era? Ou que ficava melhor com o violoncelo e depois não sei o quê. E depois havia uma música qualquer que ficava melhor assim, com guitarra assim e não com guitarra assada, enfim. Guitarra assada é um bocado estranho, mas. Pronto, ou seja, havia. Essa, ou seja, eles estavam ali como família a fazer um programa. Mas no fundo era para a Eurovisão. Mas estavam ali com. Ah, e tal, acho que sim. Aquilo acho que não. Ele tinha público, mas era muito reduzido. era um pequeno estúdio da RTP. E então, digamos que pequeno comparado com os dois. E então, pronto, ou seja, era aquela situação. Era, portanto, uma... Eu assistia esse, assistia outros, ao sábado à tarde. E eu adorava também assistir a RTP Memória por outra coisa, que eu não sei se dá, eu já não vejo televisão. Na altura via que era os jogos de futebol. E não sei porque, faz lembrar a RTP Memória, depois da RTP Memória faz lembrar outras coisas. Faz lembrar... como é que era? Não era Verdes e Maduras? Como é que se chamava? Era, sei, aquelas séries que dava de humor, Nós os Ricos, O Nico de Obra... não sei o que, Pequenas e Maduras, ou uma coisa assim qualquer. Sim. O Senhor Antão. Eu via mais séries a sério, como o Alves dos Reis e a Ferreirinha. Ah, então, e o... E o Conde de Abranhos, que anda a dar agora. Ah, o que eu gostava de ver era... Não era essa. O que eu gostava de ver era... Paraíso Filmes. Isso é que era. Paraíso... Isto foi o macaco que passou aqui atrás de nós. Paraíso Filmes é que era... Graças. Acho que até foi a primeira vez em que o Nuno Markle apareceu. Quer dizer, apareceu. Apareceu. Ele já fazia rádio há muito tempo. Sim. Mas dava... Assim que temos de dar voz em televisão, acho que foi o primeiro. Vi um programa que era, como é que se chamava? Aquilo não se chamava Bairro Popular, era um bocado assim de género. De onde retirei a música para o Reclame? Biografia da Semana. E pronto, coisas... Ou seja, faz lembrar toda aquela magia. Porque eu lembro-me, porque esse festival eu assisti já em 2010. Na altura em que a RTP estava a repetir os festivais. Já foi para 2010, pelo menos naquele horário. E eu não sei explicar, há algo tão... Não sei, gosto realmente da... Gosto realmente desta música. Faz-me sentir bem, sei lá, desta versão então, porque para todos os efeitos é uma nova roupagem, é uma... Né? E pronto, faz lembrar, então nestes dias em que eu até sonhei, voltei a sonhar com este, com o estúdio número 1. Não consigo, não, foi uma coisa que me ficou marcada. Dia 3 de março. Estou-me a rir por falar em sonhos. Esta semana em sonhos, sonhei 3 dias com a mesma pessoa, mas está bem. Digamos que o estúdio número 1. Sonhaste comigo, eu sei. O estúdio número 1. Alguém mais jeitoso, não é? Porque... O estúdio número 1 para mim será sempre. Não sei, tinha. Para mim era perfeito. Para mim era perfeito. Eu sei que fazia mais frio do que aqui, mas também fazia menos calor do que aqui. Mais temporada. É. E o calor suporta-se melhor do que o frio. Agora o frio está a chegar a de que eu, uma vez que não fiz programa. Uma vez que, na altura em que os programas andiam todos para hora a horas. Aliás, em que até eram feitos quando... Eu lembro de uma vez uma coisa muito curiosa. Havia um locutor da rádio, então não é? E eu coloquei uma hora de sucesso às 5 da tarde. E havia um programa que era porque ia para a hora às 9:30 da noite. Que era outra margem. E recebo um e-mail de um locutor que diz o seguinte: Carlos, era só para te informar. Aliás, até foi pelo Skype. Carlos, era só para te informar que te enganaste no link. Colocaste o outra margem no lugar do uma hora de sucesso. Ou seja, eu já tinha aquele programa adiantado 4 horas antes. É como hoje, é igual. É como hoje. É. Então não é? Olha, por exemplo, este programa. É uma 30 mais... horas antes. Quase. Quase. Aliás, pois, é por aí. Né? Portanto, estás a ver que coisa. Não é? É igualzinho. Coisa, exatamente. É tudo. Precisamente. É. Nem mais, nem menos. Nem meio, tudo. Vamos. Pronto. É. Não, é isso. Portanto, é daquelas coisas. Realmente, ou seja, faz lembrar esta música, transporta-me. Pois é aquela coisa. Eu acho que a Filipa Sousa, eu tenho tanta pena, porque ela ganhou um festival, RTP da Canção, quase numa circunstância tão má como a do Carlos do Carmo. Mas é que o Carlos do Carmo, ele pronto, vá, teve ali sucessos, não sei o quê. A Filipa Sousa ficou, eu pelo menos assim sim, ficou... Foi 2012, não foi? Pois, ficou agarrada... Ela... À cocaína. Não, àquela... Àquela música que tinha que ter obrigatoriamente guitarra. Não é que fosse má sem guitarra, não é que fosse má com guitarra, mas porquê a guitarra ali? Foi dos piores. Eu associo a Filipa, eu quando penso na Filipa Sousa, penso o pior festival que eu já assisti até hoje. Pronto. Para situar os ouvintes, foi o festival RTP da Canção 2012, o último que houve até hoje, já que este ano não houve, ainda bem. E no ano passado foi obrigatório, foi dedicado ao fado, já que o fado, património material da humanidade. Imaterial. Foi o que eu disse. Imaterial da humanidade. Todas as músicas tinham guitarra portuguesa. Todas? Tinham que ter. Foi muito bonito. Foi. Por isso é que não chegamos a lado nenhum. Bom. É como as outras vezes chegamos. Então chegamos. Chegamos à final, tirando com os homens da luta. Mas vamos à Filipa. Ah, só usar com a música. Ou ainda vais falar. Flor de Verde Pinho. Flor de Verde Pinho. Música. Eu acho que chama-se uma Flor de Verde Pinho. Mas está tudo bem. Música aqui. Que... Hã? Aqui não. Aqui chama-se Flor de Verde Pinho. Ah! Calma! Ainda bem que estamos a falar em títulos que eu já estava esquecido de uma coisa. Como não se deve confiar no que o Carlos diz? Não há... Na semana passada houve duas coisas que dissemos não totalmente corretamente. A primeira música não se chama El Mar e Tu e não é Dulce Ponce e André Bocelli. É Uma O Mare e Tu, André Bocelli e Dulce Ponce, e porque faz parte do álbum do Bocelli e não do Dulce Ponce, 1999, chamado Sonho, acho eu. Não estou a ler, mas tenho ideia. Chamado Sonho, o álbum de 1999 do Bocelli. Por isso é que ele vem primeiro e dão-se pontos depois nos artistas. E chama-se O Mar é Tu. A segunda música que o Carlos escolheu, realmente chama-se Lástima que Há que Morrer, é do Nenito Vargas com Los Plumas Negras. Nenito Vargas e Los Plumas Negras. Era essa retificação, um giro acréscimo. Já agora, depois. Só duas notas sobre a primeira música. Porque da segunda, pronto, há uma pequena incompletude de informação, mas nada do que foi dito está incorreto. É a diferença entre mentir e omitir. Pronto. Sobre a primeira música, há dois motivos, aliás, há duas atenuantes. Primeira, eu até na altura, até acho que disse na altura, se calhar até André Machado que eu pontos. Porque não estava no álbum dela. E tu disseste, se calhar a tua época era um álbum do Bocelli. Exatamente. E segundo, porque é que eu sempre entendi que era Dulce Pontes e André Bocelli? Porque é ela que canta a primeira parte. Ah, sim, bem não. Claro, mas eu pensei, geralmente quando é ele apresenta ela, ou ele com participação de ela, ele com participação de ela, ele entra primeiro, e ela já entra na segunda parte. Mas neste caso não foi, e agora? Vais para o tribunal? Não, neste caso mais não foi. Vais para o tribunal? Mas, não, vais para o tribunal. Mas foi um incentivo para eu pensar. Não, mais para o tribunal. Dulce Pontes quando era Bochechas. Não, sim. Bom, vamos então cantar a quarta música de hoje, chamada Flor de Verde Pinho, que já passou aqui, escolhida por mim, e sei bem porquê, por causa de um programa da Antena 1 na altura. Carlos do Carmo, Flor de Verde Pinho, foi a primeira música de 28 de Abril de 2012. Bom. No dia 16 de Novembro de 2013, a quarta música é Filipa Sousa com Flor de Verde Pinho, que é para ser original. Pinho! Isto foi pinho, pinho, pinho, alguma pinho, coisa pinho, que eu pinho, hei de explicar pinho, daqui a pouco. Pinho, pinho, pinho, pinho. Sique, sique, sique, sique. Pátria minha, dar-te o mais lindo nome português. Podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer a um coração fora do peito: meu amor transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco, nem trigo, não há trevo, não há palavras palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, e há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer a um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarra nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Olá! Oi! Esta é a quinta penúltima intervenção de Jorge Escolho, emissão 151, no sábado 16 de novembro de 2013. Portanto, é também a penúltima vez que vamos olhar para os vencedores dos prémios MTV Music Awards. Vamos embora! 3 a 1, Nuno está a ganhar. Melhor hip-hop, melhor artista hip-hop. Carlos e Nuno disseram Eminem. Quem ganhou? Eminem. 4 a 2. Melhor artista de música eletrónica. Carlos disse Avicii. Nuno, Daft Punk. Ganhou? Avicii. 4 a 3. 4 a 3. Os maiores fãs. Nuno e Carlos, Carlos e Nuno, Lady Gaga, ganhou o grupo Tokyo Hotel. Ah! Não é? Foi. Portanto, vamos então à última música, a minha. Tem 4-3, não está mal. 4-3, depois temos as últimas 4 categorias para definir. Fica o suspense para o final, porque é para desempatar isto. Depois, o Quadras da Música é um programa que vai para o ar às sextas-feiras, ao fim da tarde, e que... Lá está, o tempo passa e continua a dar-me a conhecer melodias que eu não conhecia. Claro. Se dá-me a conhecer, isto hoje fracassa. 2013. És muito atento, coitado. Já. Acontece que no dia... Podes continuar a fazer essas figurinhas, porque isto... Eu gosto mais de fazer. Não. O programa é teu. Acontece que no dia 18 de outubro de 2013, portanto já foi há muito tempo, há 4 semanas, eu preparei um programa com um músico nascido em Coimbra, na altura, centrei-me em Coimbra, depois foi em Lisboa e hoje no Porto, ontem. E é uma altura em que chegamos à fase, estou a falar de JP Simões, também para mim um dos maiores compositores, criadores de música e letras que há no país. Chegamos à fase de Belle Chasse Hotel. Com certeza o Carlos Bonaparte se recordará desse grupo. Até já escolhi uma música deles, acho eu. Acho que não sei. Os Belle Chasse Hotel apresentaram muitas músicas, não é verdade? Mas uma delas eu desconhecia e incluía porque... É a prova e a razão principal é esta, além de estar relacionado ao Quadras... Não, a razão principal até é a referência, a vénia de vida ao Quadras da Música, pelo índice cultural que continua a apresentar, e musical, continua a apresentar à minha pessoa e às nossas cabeças e ouvidos e essas coisas todas. A razão principal é essa. Estou a falar de JP Simões, portanto, isto também é uma razão forte, que é a minha vida vénia ao homem que criou uma música que o Carlos disse que merecia um Oscar, um Grammy, por causa dos Quinteto Tati, A Rumba Desenhada de Tati, ou A Morte do Jovem Contribuinte. A voz que ouvimos nessa música é dele também. Antes dos Quinteto Tati, os Belle Chasse Hotel apresentam aquilo que eu considero que é a prova viva e verídica e confirmada e essa coisa toda, de que, sim, há músicas em Portugal que podem misturar os sons brasileiros. E até a pronúncia. E não, as músicas de Roberto Leal não contam. Mas... e até a pronúncia. E até a pronúncia, porque ele canta isto numa tentativa de brasileiro. Não, e eu digo-te uma coisa, para mim foi tão convencente que eu só dali, só quando descobri qual era o grupo, é que percebi que ele era português. Não é português, é coimbrão, conimbrecense, é mais do que Portugal, isto está acima do estatuto médio da coisa. Não vou começar aqui a dizer o poema, porque no primeiro verso tem alguma palavra que eu não costumo dizer, mas prestem atenção aos versos que se seguem. Com pip de pombo. De pombo, exatamente. E além disso, eu também escolhi esta música porque vai de encontro a uma coisa que o Carlos gosta. O que é que estás a rir? Diz lá. A ver se é o que tu vais falar. Diz. Não é, não, diz tu. Não, diz tu. Mas não é a mesma coisa. Não, diz tu. Mas não é a mesma coisa, eu sei que não é. Então vou eu dizer depois isso tu. Tá bem. Porque isto vai de encontro àquilo que o Carlos gosta de escutar numa música, que é o contar uma história. E isto conta uma história de algo que se passa em São Paulo, com a amiga convida para o café e depois vai para o Brando e o José já está meio coisa e tal. O futuro é lindo, eu já vi, o avião vai direto para lá. Vamos embora dessa aflição. Depois aparece o Manuel e um cigarro e tal. Mas para mim a música está forte, é aquela que fica tão... É uma reunião de muitas coisas bonitas e fortes, na minha opinião. É uma reunião também de Portugal e Brasil. Referência ao quadro da música e a Coimbra. E o que é que tu estavas a dizer? O que é que pensavas com isso? Ah, pensei que ias falar no solo música. Ah, isto passava no solo música? Passava. Pronto, e é também uma referência ao solo música, o quadro gostava muito. Sobretudo, porque... isto passava de certeza no ano 1999. Era. No canal extinto solo música. Foi o single. Foi o single. Não, no canal extinto solo Portugal. Só música não existe. Só música Portugal. Foi, digamos, o sucessor de 107 Boulevard. Também dos Belos X Hotel. Claro. Claro que poderia ser de J.P. Simões outro projeto. Queres dar na tromba? Não. Não? E se eu quiser? Um single só é sucessor de outro. O single de um grupo só é sucessor de outro pois, single. Pois, claro. Quando é do mesmo grupo. É, exatamente. Pais. Há o autor de música do J.P. Simões que ele canta com o Wanda Cosetti, que é o Se por acaso me vires por aí. Também é uma mistura de Portugal-Brasil, mas acho que esta está mais bem conseguida. Além de que, calma, ainda falta um motivo. Se estamos a falar de São Paulo, estamos a falar de um local das minhas equipas preferidas, dos meus clubes preferidos brasileiros. Excetuando a Portuguesa, claro, pelas razões óbvias, é o meu clube preferido. Mas a seguir vem o Santos, vem o Corinthians, vem o São Paulo, tudo equipas de que eu gosto. O Brasil anda muito agitado no futebol agora, sabias? Mas não interessa, não vamos falar sobre isso. É? É. Porque ainda na quarta-feira houve um episódio engraçado, precisamente em São Paulo, no São Paulo Flamengo, em que... Bem, não interessa. Vamos embora. Ah, não foi aquela que foi apanhada... Não, episódio mesmo com os jogadores. Protesto dos jogadores. Bem, então. Eu sei que uma que foi apanhada... Música número 5. Belos X Hotel. Diria que o Carlos diz que não. Que é a estreia deles neste programa. Não, mas... eu não tenho a certeza, mas... É algo que iremos confirmar dentro de 3, 2, 1... É a estreia. Há aqui dois belos, mas é o Bell of New York Marques. Estreia de Belchis Hotel nos Cortes Suas com eu, e já vem tarde, digo eu, rimo e tudo, porque a palavra é a mesma, ao meu. Vamos escutar São Paulo 451, sim, não me enganei, a música, o título é mesmo este, São Paulo 451, da responsabilidade de J.P. Simões, teve no ar menos na semana passada, não há duas semanas, um destes. Vamos embora, São Paulo 451, vamos até o Brasil com os Belchis Hotel, de Coimbra até o Brasil, é ali ao lado. Naquela praça suja, com merda de pombo, patrulhada pelo sexo. Ele chega às quatro, polindo o sapato, pra vender o seu amplexo. E os homens passam, notam seu bigode, mas na coxa se extravasam. Veio sua amiga, a loira José, convidando pro café. E ao segundo brandy, já José se expande, esboroando seu batom. Amanhã não estaremos aqui. Veja se bebe um pouco e sorri. Tira esses olhos do chão. O futuro é lindo, eu já vi. O avião vai direto pra lá. Vamos embora dessa aflição. Manuel Morena tomou seus calmantes por causa dos joanetes e disse cansado que estava assustado, pois nunca tinha voado. E se há um acidente, se o passaporte, será que não sentes o medo da morte? Me dá um cigarro, me dói a cabeça. Pra que tanta pressa e a depilação? Amanhã não estaremos aqui. Veja se bebe um pouco e sorri. Tire esses olhos do chão. O futuro é lindo, eu já vi. O avião vai direto pra lá. Vamos embora dessa aflição. Da praça, quem passou podia ver duas prostitutas tão deselegantes acenando pra você. Que chegámos ao fim. E o Carlos vai fazer uma música suspense como fez em 2011 para chegarmos ao desfecho, ao resultado final das nomeações e, consequentemente, vencedores dos MTV Music Awards de 2013. Recordo que está 4-3 favorável a Nuno Olhadas. O Tarlos, será que vai empatar? Será que vai dar a reviravolta? Temos que desempatar isto porque no ano passado ganhou o Carlos, há 2 anos ganhou o Nuno. Melhor visual, que é aquilo que o Carlos sabe mais. Melhor visual num artista, Carlos disse Harry Styles, Nuno Lady Gaga ganhou. Deixa eu fazer bom e depois parar. Harry Styles! O Carlos vê melhor do que eu. O Carlos vê. Tem olho para o visual e que eu não tenho. Melhor push, vai a fazer. Exatamente, faz isso todos os anos. O push é o artista que cresceu mais ao longo de 2013, não a revelação, portanto não é estreia, mas foi o artista que coisa, que foi se destacando mais. O Carlos disse, recordo que está 4-4, não é verdade, Carlos Bonaparte? Portanto, vem aí 3 categorias decisivas. Melhor push, Carlos disse Icona Pop, Nuno, Bridget Mandler ganhou. Austin Mahone. Melhor artista português, não é surpresa, ganhou o Filipe Pinto, o Nuno e o Carlos tinham dito os Azeitonas. Vamos à última categoria, aquela que vai decidir. Está 4-4. E a última é melhor artista global. Portanto, vamos dar a volta ao mundo. É numa categoria em que há representantes de praticamente todos os cantos do mundo, todos os continentes. O Carlos disse que ia ganhar o Justin Bieber. Portanto, optou pela América do Norte. O Nuno foi até a Europa, mais concretamente até a Alemanha, para escolher Lena, a culpa não é tua. E o vencedor foi... Grizzly, da Ásia. 4. Ainda bem que eu disse... Por isso é que eu disse, sabe, sempre temos que desempatar isto, temos que desempatar isto. Continuamos empatados. 4-4. E foi assim o desfecho deste ano. 4-4-4-4-4. Para o ano desempatamos isto, que é para ver se fosse. Pronto. Foi assim. Ninguém ficou a ganhar. Mas ficou aqui a conclusão que temos de estar mais atentos à música atual, que estávamos a falhar muito. Vais saber que há 2 anos eu acertei em 7, não me engano. Tu no ano passado, só tu acertaste em 7 ou 8 e eu também acertei de lá perto. E este ano, o máximo que acertamos foi 4. E aqui uma que foi o Eminem. Olha, o Eminem ganhou o prémio aqui, não há nomeados. A MTV é que escolhe o melhor icon, best global icon. Um ícone da música já a nível global. E ofereceram isso ao Eminem. Sabes que é o recordista de vencedores de prémios da MTV? Não sabia. Merecido. Sabes também assim, a questão não é propriamente estar muito acompanhada à música, não. A questão é duas coisas. Primeiro, são os fãs que votam nisto. Exatamente. E nós nunca controlamos. Por isso é que eu disse Harry Styles. Segundo, vamos lá ter em conta que isto é MTV, ou seja, isto não é a música, isto é um canal de televisão. Não é apenas a música, até porque aquilo que a MTV privilegia é a imagem, não é a qualidade interpretativa. Portanto, não estamos assim tão longe quanto isso. Mas sim, estamos a par. Quatro. Vamos embora. Ora bem. Não, bora a música. Pois. Segue-se a última intervenção mais curta do... Não, a última, ou seja, deste fecho, depois deste momento do Airplane Top 20, do MTV Music Awards. Vamos começar assim. Intérprete, Belle X Hotel. Título, Sunset Boulevard. Ano, 1999. Disco, o mesmo que São Paulo 451. Número da faixa, uma do mesmo disco. Duração, alguns por aí. Protegido, não. 128 kbps. Bom, isto para dizer. Motivo. Ou motivos. Esta música reporta a várias coisas. Primeiro, Sol Música, que é um canal de televisão que já não existe em Portugal, mas existe na Espanha. Segundo, foi o antecessor de São Paulo 451. Aliás, não, peço desculpa. Estamos a falar do álbum Fossa Nova. Não, foi o primeiro single. Porque o sucessor do... não foi este, o sucessor foi outro. Eu tenho aqui o single, mas não... Bom, mas só o Sunset Boulevard foi outro. Ele foi lançado em princípios de 99, o single. Em princípios de 99. E digamos que apanhou uma fase em que eu, primeiro, fazia, ou seja, só assistia para a apresentação de música. Era esse o canal Mosaico. Eu adorava assistir ao canal Mosaico. Sério. Porque tinha vários... Aquilo era só reclamos de canais. E eu adorava os reclamos lá dos canais. Foi muito por aqui que aprendi espanhol. Pronto. Segundo. Reporta... Será a sala de música, não é? Reporta... Eu passava tardes inteiras. A série passava tardes inteiras a ouvir o canal Mosaico. Sempre a ver quando é que surgiu um canal novo. Ao mesmo tempo, eu fazia uma contagem de canais. Ou seja, os reclamos... Cada reclamo era um ponto para cada canal. E ao mesmo tempo, portanto, havia muitos canais que eu não tinha, mas que estavam na contagem porque apareciam no Mosaico. Depois, porque era um canal espanhol, era diferente, tu não sei se sabes, era diferente do Mosaico da TV Cabo Normal. Era outro vindo de Espanha. E então, o Sol Música também estava nessa contagem, era sempre um dos primeiros. Andava sempre do 5º, 6º, 7º lugar. O que é que eu posso dizer? Posso dizer que também tem a ver com a minha contagem das 150, ou seja, das músicas que eu do top 50, eu estava no top 50 e o Sunset Boulevard estava lá. Foi um ano em que eu estive bastante doente, estive várias vezes doente, faltei à escola várias vezes por motivos de doença e ainda estava muito tempo na cama. E reporta-me, pronto, à altura em que eu cá está, em que tinha já uma consciência certa das coisas e ao mesmo tempo. Ou seja, podia desfrutar delas e, ao mesmo tempo, era jovem. Portanto, tinha muito, não tinha grandes preocupações, tinha muito tempo livre para as minhas coisas. E pronto. Ou seja, esta música e depois o nome, Sunset Boulevard, é assim uma coisa bonita, descontraída. Até a música é animada. Mas, na altura, sabes uma coisa que eu achava que se chamava música? Como é? Coca-Cola. Porque eles não, se tu fores ver aí a letra... tem aí na letra, tem aí no refrão Sunset Boulevard. We love Coca-Cola. And, não sei o que. E eu pensei, essa música chama-se Coca. Era a única palavra que eu entendia. Pronto. E McDonald's também dizia. We love Coca-Cola in Georgia's movie stars. Mas antes diziam, there's a new McDonald's on Sunset Boulevard. There's a new McDonald's on Sunset Boulevard. É isso, é isso. Pronto. E eu na altura nem fazia a ideia de que era um grupo português. Pensei. Aquilo que se pensa assim, eu já disse que não fui educado a ouvir música portuguesa. Então pensava, isto realmente é bom. E quando soube que era português, quando vim por cima de São Paulo 451, porque depois o segundo single também, deste Fossa Nova também foi cantado em inglês. Aí já com novidade, Sol Música. E depois tinha então essa... Lembro-me perfeitamente do momento. O videoclipe tinha muito cor de pele e amarelo. E... Portanto, devia ser com gajas nuas. Não sei, cor de pele. E depois, quando descobri lá o hospital São Paulo 451, percebi que a música que era um grupo português. Eu ainda lembro de sentir aquela coisa do... Ei, que decepção. Eu acho que o São Paulo 451 é do álbum La Toilette des Étoiles. E eu não sei se o Sunset Boulevard é do mesmo álbum. Não, é do, o Sunset Boulevard é do Fossa Nova. Agora, o que pode ter acontecido é que o Fossa Nova... O 451 aparece no La Toilette des Étoiles. O que pode ser é que o Fossa Nova seja de 98, yeah. O Sunset Boulevard, e o São Paulo tal de 99, finais de 99. Talvez. Porque, ou princípios de 2000, mas é pouco provável, porque eu lembro de ter gravado essa música numa cassete de vídeo. Pronto, deixa. Ainda assim... É uma música, esta do álbum Fossa Nova, é indiscutível, do álbum Fossa Nova, e a música chama-se Sunset Boulevard. É a música número 4 de Fossa Nova. Yeah. A seguir, precisamente, a Fossa Nova. Pronto. E o São Paulo 451 já veio no álbum posterior, na Toilette des Étoiles, como é que se diz? Numa emissão, já acabaste? Já. Numa emissão em que escutamos. Turno Académica da Faculdade de Economia do Porto, a TAFEP, com o Infante. Depois o Sr. Darling, do Allen. Sr. Darling, de Darling, assim, Darling, sim. Do grupo de música popular. Música popular portuguesa, turno musical, Santa Maria. É grande nome, isso não vai caber no documento. Filipe Pinto e Insónia. Flor de Verde Pinho. Hã? Cabe no documento ceguinho. E também cabe outro. Flor de Verde Pinho, cantado pela Filipe Souza. Bell Chase Hotel, São Paulo 451, e os Bell Chase Hotel fecham. Engraçado. Com, vai dizer, 6 músicas portuguesas. Não, 6 músicas artistas portugueses. Pois. E os Bell Chase Hotel com Sunset Boulevard. Fechamos assim com muita harmonia, com muita paz. Voltaremos. Paz! Coitadinho. Coitadinho. Voltaremos no dia 23 de novembro para uma emissão da porcaria. Mas outras todas, que será na altura 152, escolhes tu ou escolho eu. Até lá, fiquem em paz e sejam amigos uns dos outros. E não andem à porrada. Não sei o que faz. E não vão ao Pingo Doce porque uma pessoa chega lá e nunca tem o que a gente quer. É isto os conselhos que eu tenho para dar. E tu, Carlos Bonaparte? É esta. Tata bola! Não sei o que faz. Top of his head, looking down to the ruins of love and welfare. What a state, oh, what a mess to contemplate. But then an angel turned the radio on, and all the contradictions were suddenly gone. With his charming song, there's a new McDonald's on Sunset Boulevard. We love Coca-Cola. Fell and fell from hell-bounded skies. Oh, why? Said, oh, darling, turn the radio on. We close our eyes and there'll be nothing wrong with this charming song. There's a new man.